fortes e claro, matando bateria de tanque. Carabina, de forma diferente, deixando para trás, futuro premeditado. E avançando com calamidade, própria completa, o povo a venda ficou. A bateria de dentro do modo, com sua existência, algo muito mais poderoso. O povo a venda ficou, a bateria de dentro. Esqueça tudo que aprendeu sobre a vida. Esqueça tudo que aprendeu sobre a vida. Esqueça tudo que aprendeu sobre a vida. Pois a vida de verdade começa agora. Na vida significa muito mais. Uma pena de 7 anos. Uma festa de sangue de viver. Que viver pela frente. Pelo bom corpo. Na vida é perdido. É compreensível. Mas na idade do filho. Esqueça tudo que aprendeu sobre a vida. Esqueça tudo que aprendeu sobre a vida. Esqueça tudo que aprendeu sobre a vida até então. Pois a vida de verdade começa aqui e agora. Somos cativos, e é o que eu quero.